Tem uma mensagem aqui que diz o seguinte: oi Edelson, aqui escuto o seu programa pela rádio Daldo Esporte, das 7 às 8 da manhã, passa aqui na minha cidade. Gostaria de pedir a música Celesteiro da Noite. Manda um alô para a dona Nadir, 20 horas de Amado Batista. Ela tem todas as músicas dele, pensa numa fã. E também a todas as minhas amigas e clientes que são fãs do Amado e escutam todos os dias o seu programa com comprovada audiência aqui em Mata Verde e região baiana. Esta mensagem chegou aqui para nós de uma pessoa da família Lacerda, lá de Mata Verde. Muito obrigado e que ela continue sempre participando. Às vezes a pessoa manda a mensagem para nós, mas ela esquece de mandar o nome. Eu sempre faço questão de pedir para todos os ouvintes, todos aqueles que participam do nosso programa, mandem os nomes de vocês completos, tipo assim, nome e sobrenome. Não tem Edelson Moura? Aí tem o seu, né? Pode ser Helena, pode ser Helena Maria, Helena Costa Ramos. É importante porque muitas vezes existem pessoas com o mesmo nome seu. Se você manda um nome, simplesmente o nome, somente o primeiro nome, naturalmente eu vou atender você e você nem vai se tocar, vai pensar que é uma outra pessoa. Já quando a gente fala o nome e o sobrenome, aí realmente todo mundo na cidade dá notícia do atendimento. As pessoas falam: ouvi o Edelson Moura atendendo o seu pedido. É desse jeito o rádio. Então mandem sempre os nomes de vocês para que a gente possa anunciar. Começando a Chorar é mais um sucesso que vamos ouvir do Amado Batista. Lá-ra-ra-ra. Lá-ra-ra-ra. Lá-ra-ra-ra. Lá-ra-ra-ra-ra. Eu estou de novo aqui, a brigar com a solidão, mas ela não quer sair. É mais forte essa paixão. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar. Olhe meu olhar. Não vê que eu estou começando a chorar. Não judia assim, traz você pra mim. Um amor profundo, nada neste mundo vai nos separar. Lá-ra-ra-ra. Lá-ra-ra-ra. Lá-ra-ra-ra. Lá-ra-ra-ra-ra. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Tu que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar. Olhe meu olhar. Não vê que eu estou começando a chorar. Não judia assim, traz você pra mim. Um amor profundo, nada neste mundo vai nos separar. Lá-ra-ra-ra. Lá-ra-ra-ra. Lararara. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tem muitas mensagens chegando gravadas e as pessoas não estão escrevendo assim. É para o programa Ligação Nacional, é para o programa do Amado Batista. Antes de mandar a mensagem, de soltar, ou depois que você mandar a mensagem, você pode identificar o programa. Porque muitas pessoas estão me reclamando que mandou a mensagem para o Ligação Nacional e eu coloquei a pessoa para falar no programa do Amado Batista. Elas não queriam. Mas isso acontece exatamente porque vocês não estão identificando em que programa vocês querem ser atendidos. Mande a mensagem, grave a mensagem e depois vocês falam assim: esta mensagem é para o programa do Amado Batista. Tem uma aqui que chegou, né? Tá aqui, ó, a mensagem tá comigo. Ela não identificou, pelo menos não escreveu para que programa que ela quer que passe a mensagem dela. Boa tarde, Edelson Moura. Escuto o seu programa todos os dias. Gosto muito do programa de Amado Batista e das músicas. Mande alô pra mim. Sou Elisângela Souza Silva. Moro na fazenda Santa Marta, município de Macarani, na Bahia. Falou, Elisângela. Deu direitinho o recado dela, hein? Falou o nome do programa, falou tudo, falou o nome dela completo. Isso aí, Elisângela. Obrigado, minha amiga, pela sua participação aqui no programa do Amado Batista. Deixa eu ver se tem mais gente querendo falar aqui no programa. Eu sou Moura, eu sou a Lúcia de Jaguaribe. Eu queria que você colocasse a música de Amado Batista, Quando o Ônibus Sumisse na Estrada. Eu queria oferecer para minha mãe, Maria Valderice, e para Vitória. Que música é essa aí, Franklin Russo? Quando o ônibus sumisse na estrada. Quando o ônibus sumisse na estrada. Você vai ter que descobrir que música. Ô, Lúcia. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado a vocês pelas participações aqui no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. O nome da música, Lúcia, é Sua Partida. Tá bom, amiga? Vamos curtir então o Amado Batista cantando para vocês. Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o rostinho seu. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. A mídia do país está focada agora num tal de apartamento falcatruado que o presidente Lula está envolvido lá em São Paulo. Gente, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno para vocês focarem o dia inteiro de notícia em cima dessa questão. Não sei por que tá todo mundo focando em cima deste apartamento que não sei o quê, que foi propina de empreiteira, propina disso aqui. Tanta coisa importante para vocês falarem de outros rombos que estão por aí. Nossa, por que vocês não vão investigar a grande fortuna do filho de Lula? Que está aí todo mundo questionando, a sociedade, o povo. Todo mundo fala nas esquinas, não sou eu só que falo não. Onde você chega, qualquer cidade, qualquer povoado, qualquer lugarejo que você encoste o carro, a pessoa... Outro dia eu parei meu carro debaixo de um pé de moita, lá numa bodega, no Tocantins, na beira da estrada. O cara perguntou pra mim assim: você quer Lulinha? Eu falei, não. Não, rapaz. Porque ele tem um carro preto desse aí. Eu disse, não, mas esse aqui eu comprei honesto, eu comprei direitinho. Eu não sou ele, não. Ai. Oh, meu Deus! Agora estão focando toda essa situação aí no apartamento. Deixa o homem no apartamento triplex dele. Triplex é o... Triplex é o quê? Me perguntou Severino. Severino, triplex é apartamento de rico, rapaz, milionário. São três andares de um cara só. Tá entendendo? Triplex é apartamento de rico. Pois é, esse apartamento que o povo está dizendo lá, a mídia está falando, está focando, né, que Lula tem esse apartamento lá em Guarujá. Está entendendo?

ao primeiro sinal de uma gastrite, óleo de avestruz Sopremo. Você vai encontrar aí na sua cidade, através dos nossos representantes, mas qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do nosso site saudecombeleza.com.br. Muitas pessoas colocam errado, colocam saúde e beleza, aí cai em outro site, em um site que não é o nosso. E a pessoa termina comprando um óleo de avestruz que também não é o nosso. Aí depois ela liga para cá reclamando: olha, o óleo de avestruz que eu comprei não fez o mesmo efeito e uma pessoa teve o mesmo problema meu, comprou o óleo de avestruz de vocês, eu não quero esse não. Como é que eu faço para comprar o de vocês? Somente no site saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em quase todas as cidades brasileiras. Agora sim, meus amigos, não esqueçam, o óleo de avestruz Sopremo, ele tem um rótulo vermelho, é muito fácil. Vermelho, o avestruzinho, tem um avestruzinho bem pequenininho, azulzinho. Sopremo é o nome. Eu gosto de falar a cor do rótulo, a cor da embalagenzinha, que é branquinha, com o rótulo, o papelzinho vermelhinho. Explicar que rótulo é o papelzinho, aquele papelzinho brilhosinho que fica em volta. Porque outro dia a mulher falou assim: não, o Edelson Moura falou que o óleo é vermelho. Não, não é o óleo, é o rótulo, viu? É a embalagenzinha, é propagandazinha, que tem o nome do produto, tá bom? Vermelho é isso aí. É esse rótulo que é vermelhinho. Vamos cantar, eu trago agora mais uma música. Ah, também tem o telefone, né? Da Saúde com Beleza. Às vezes você quer, o telefone tá aqui, ó. 61-3532-6993. Esse é o telefone da nossa central. Qualquer dúvida você pode perguntar também se na sua cidade já tem representante nosso. Seus passos na estrada. Canta, Amado Batista. A chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim: aonde a chuva levou os passos desse amor sem fim? Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai procurar você. Molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim: a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai procurar você. O meu coração perguntou, baixinho pra mim, pra onde a chuva levou. Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Delson Moura. E no nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, o povo fala. Muito boa tarde, meu parceiro, meu companheiro de todos os dias aqui na Rádio Dinâmica FM, daqui de Muquente, São Francisco, Bahia, Edelson Moura. É um prazer enorme estar fazendo parte aí do seu WhatsApp e gostaria que você mandasse um alô pra gente aqui em Muquente, São Francisco, aqui na Bahia. A nossa cidade, se você não conhece, ela fica entre Ibotirama e Barreiras, aqui na Bahia. Fica no meio dessas duas cidades, viu? Um abraço, Edelson Moura, tudo de bom. Eu espero aí que você mande um alô pro nosso povo aqui de Muquente, São Francisco, que são fã número um de Edelson Moura e Amado Batista. Bacana, né, gente? Quem de São Francisco? Com certeza, já passei por aí, porque descendo para o Nordeste, né, sempre a gente está nesse trecho de estrada. A menos que fique fora da BR, né? E pode ser que eu não tenha passado ainda. Mas se ficar na BR, realmente já passei, não lembro agora. Mas a próxima vez que eu passar, meu amigo, com certeza eu vou fazer uma bela de uma visita para vocês. E se possível, ainda vamos comer aquela galinha caipira junto aí com todo o pessoal do Muquente de São Francisco, não é mesmo? Vamos cantar, vamos tocar essa música para vocês. Você não voltou. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Esperei demais, você não voltou. Por isso agora já tenho um outro amor. É bem verdade, não é amor do mesmo tanto, mas foi o jeito que achei para aliviar a dor do meu pranto. Ah, você aqui seria melhor, mas lhe perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas lhe perdi. Não pode viver assim tão só. Lhe aceitarei outra vez se acaso voltar, pois o que sinto jamais irá se acabar. Dos beijos e dos abraços morro de saudade. Só você pode trazer de volta pra mim a felicidade. Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi. Não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas liberte. E um homem triste não pode. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito. e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Recebo aqui agora uma mensagem pelo WhatsApp lá de Rondônia, da Capa 4, São Felipe do Oeste, no estado de Rondônia. Oi, Adelson Moura, tudo bem? Aqui é Dileuza da Capa 4, São Felipe do Oeste, Rondônia. Eu tô te ouvindo, Adelson. Beijos. Beijos para você também, Dileuza. Muito obrigado, viu, pela participação. Interessante, né, amigos? Eu participei ativamente da criação daquele estado maravilhoso que é o estado de Rondônia. Na década de 80, fiz muitas viagens, né? Que era o período, assim, da transformação de território para estado. E o Edelson Moura estava por lá, rodando por aquelas cidades, andando com o governador Jorge Teixeira, com as pessoas que estavam colaborando na criação do estado de Rondônia e visitando também aqueles novos municípios, né? Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Ariquemes. Eu tive a oportunidade e a felicidade de ver todos esses lugares progredindo. Primeira vez que eu tive em Vilhena, nunca me esqueço. Era apenas uma rua e algumas madeireiras, algumas casinhas, bem pequenininha a cidade de Vilhena. Hoje é uma coisa grandiosa, é uma cidade enorme, muito bonita. Cacoal nem se fala. A cidade era tão pequena que eu me hospedei lá no posto do INCRA. Pense uma coisa dessa, não tinha hotel na cidade. Eu fiquei hospedado no posto do INCRA. Meu amigo Luiz Gonzaga foi quem me recepcionou, foi quem me recebeu lá na cidade de Cacoal. Ô, gracinha, muito legal, não é, gente? Participar do crescimento de um estado desse, do desenvolvimento e da criação de um estado como o estado de Rondônia, que eu amo, eu gosto demais de Rondônia. Edelson Moura, eu sou Arlete Rodrigues. Eu amo o seu programa. Obrigado, Arlete. Você esqueceu de dizer, minha amiga, de onde é você? Onde é que você mora? Qual a sua cidade, não é? Da próxima vez você manda falar para mim, tá bom? Que eu vou querer falar seu nome, falar a cidade que você mora, através de que rádio que você escuta o Edelson Moura. Tudo isso para nós é muito importante. Oi, Edelson Moura. Eu quero uma música do Amado Batista. Eu sou de Timon, no estado do Maranhão. Sou muito fã do Amado, ofereço para todos esta música. Então a pessoa também escreveu essa mensagem, mas não mandou dizer o seu nome. São muitas mensagens que eu recebo aqui que não tem nenhuma identificação. Às vezes a pessoa acha que eu conheço, né, que eu vou adivinhar. Gente, eu não consigo adivinhar, não. Vocês têm que mandar os nomes de vocês. Mandar um alô agora para a Rosineide, lá em Rio de Contas, no estado da Bahia. Ela está pedindo para ouvir a música Princesa. Vou tocar para você, Rosineide. Muito obrigado, viu, pela sua participação especial aqui no nosso programa de hoje. Canta para nós, Amado Batista, Princesa. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a... Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Agora eu vou mandar um alô para o meu querido ouvinte Jailton, lá de Mata Verde, em Minas Gerais. Alô, alô, Jailton. Cadê seu sobrenome, rapaz? Meu abraço, viu, para todos aí da nossa querida cidade de Mata Verde. Ei, Minas, nós estamos aí com o nosso programa em várias cidades mineiras, retransmitindo Edelson Moura por esta Minas Gerais de meu Deus. São muitas as localidades. Oi, Edelson Moura, aqui no restaurante Cheiro e Sabor, em São João dos Patos. Trabalhamos todas as manhãs fazendo deliciosas comidas e ouvindo seu programa. Ah, que bacana! Pessoal do restaurante Cheiro e Sabor, muito obrigado. Alô, São João dos Patos. É bom eu saber. Quando eu for por aí, adivinha onde eu vou almoçar? Adivinha? Queremos, Edelson Moura, ouvir uma música do Amado Batista. Não vai dar mais tempo, né, gente, de tocar Amado Batista hoje. É o Edelson Moura quem vai cantar. Então, ela diz que ama muito este programa e oferece para Beta, Márcia, Jesus e Silvana, toda esta galera lá de São João dos Patos, no estado do Maranhão. Falou, muito obrigado, gente.